a construção da segunda ponte, integrando ainda mais o Brasil e o Paraguai, é um sonho de longa data. E, como se sabe, sonho é passeio da alma, pinceladas de realidade retocadas pela imaginação. É uma espécie de antessala do futuro, tudo impulsionado pela necessidade. E uma das forças mais poderosas que move o mundo é a da necessidade. No caso em questão, essa necessidade vem do fato de a capacidade de trânsito da primeira ponte, Ponte da Amizade, construída há 54 anos, está esgotada. Há muito está esgotada. Nesse contexto, e ciente de suas responsabilidades, os presidentes Jair Messias Bolsonaro e Mário Abdo Benítez, aqui presentes, acordados e atentos, decidiram não mais adiar a realização desse sonho. Coube ao Ministério das Minas e Energia, por intermédio de Itaipu, ao Ministério da Infraestrutura, por intermédio do DENIT, ao Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, assumirem o desafio de transformar o sonho em concreto e aço. Senhores presidentes, estamos prontos para combater esse bom combate e daqui a 3 anos cruzarmos juntos a ponte da integração Brasil-Paraguai. Essa ponte é uma obra fundamental, reduzirá o gargalo de tráfego entre nossos países, retirará o trânsito de veículos pesados da área central de Foz de Iguaçu e Cidade do Leste e tornará as cidades dessa tríplice fronteira um centro de conexão regional. Ela será, no curto prazo, a ponte da integração de grande parte do nosso desenvolvimento. Haja vista que, por aqui, trafegarão parcela importante das nossas riquezas, fortalecendo essa porção meridional do nosso continente. E mais que isso, a ponte da integração não será somente uma segunda ponte que liga os nossos dois países, reforçando a engenharia político-diplomática de 1973. Será também uma ponte que une pontes, que integra o Brasil, o Paraguai, a Argentina e outros países vizinhos. Desde o início da nossa gestão, e sabedor do compromisso dos senhores presidentes Bolsonaro e Mário Abdo, tendo o objetivo, nos debruçamos sobre a estratégia para cumprir a missão. Tínhamos servidões. Teria que ser construída uma engenharia financeira interna na nossa Itaipu mais esquerda, focada nos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, devendo absorver os custos sem que isso impactasse as tarifas, sem que frustrasse compromissos impostos pela missão da nossa binacional, particularmente contra a royalty e compromissos com nossos municípios lindeiros no estado do Paraná. Coerente com a política de austeridade do governo Bolsonaro, iniciamos mudando o centro de gravidade da diretoria brasileira para Foz do Iguaçu, vindo todos os diretores para a frente de combate, onde se gera energia, reduzindo-se despesas, melhorando governança e espírito de equipe. Reduzimos o escopo de alguns convênios e patrocínios e encerramos outros que não tinham aderência à missão de Itaipu. E estamos centralizando estruturas que estavam replicadas. Já temos muitos bons resultados orçamentários a apresentar. E isso nos dispôs a ousar. Além de dar início à construção da segunda ponte, nos prazos do projeto, investir na necessária ampliação do Hospital Ministro Costa Cavalcante, o mais importante da região, e iniciar os trabalhos impostergáveis da atualização tecnológica da usina de Itaipu. Empregar recursos públicos é uma arte que exige responsabilidade, planejamento, metas, prazos, acompanhamento e entregas. Ninguém inaugura mais promessas. Itaipu sabe disso. Sabe também que há ainda outros sonhos, sendo sonhados por paraguaios e brasileiros que precisamos realizar. E essa ponte é o caminho. Itaipu é uma empresa que tem alma, tem uma equipe comprometida, competente e colecionadora de recordes. Faz muitas coisas com excelência. Sobre isso, Santo Agostinho dizia: não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem, acrescentamos, e cada vez melhor. Nesse sentido, senhores presidentes, senhores governadores, senhores ministros, entendemos que estamos investindo o melhor das nossas energias no cumprimento da missão. Da ponte da amizade à ponte da integração, está sendo dado um grande salto. A região e os caminhoneiros reconhecem e agradecem a sensibilidade assertiva dos nossos governantes. Muito obrigado a todos por confiarem na energia de Itaipu.